Houston, Rio Voo, no 817, próximo voo de espera, pronto. Voo 817, autorizado a alinhar e decolar, pistão zero. Vento de 170 graus com 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, voo no 817. Chama Centro Recife, frequência 126.85, Alternium 25.45, tá 3520. Pode repetir a primeira, por favor? 126.85, tá 3520. 1265, obrigado, bom dia, 3520. Bom dia. Decolou os 39, chama agora o controle 1208, assume um bom voo. Obrigado, 18, boa noite, 7, obrigado, uma boa noite. Tony, bom dia, voo 1897, decolando, se escuta. Contato radar, suba e mantém inicialmente o nível 300, saída da EL. 300, restrito, saída da EL, voo 1897. Está presente, autorizado da EL, voo 1897. Está presente, direto da EL, voo 1897. 7, voe direto bridge. Direto bridge, com 897. Chame Recife, frequência 12251, alterne 13325, com 87. 251, 3325, 1897, obrigado, bom dia. Alice Latindia. Latindia, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Do pátio 3 para o porto 5 do pátio principal autorizado, mantendo escuta constante, reporte ao término Whisky Juliet India. Sentiu. Informação é correta, pode ler, eu tenho 160 aprovado, pronto para cópia. 14447 autorizado para Ideal, Serra Brava, Vande Lima, nível de voo 160. Decola pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após voo direto Ideal, controle 120.8, transponder 5032, azul 4447. Corrigimento correto, senhor. Portão 1, chame pronto para o pushback acionamento. Delta India, reboque finalizado, tenha um bom dia. Hotel India, obrigado, bom dia. Salvador Azul 4447 para pushback e acionamento. No portão 1, 4447, me táxi. Tente, chama quando for pro táxi, Azul 4447.